A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. E aí, gente? Tudo bem? Tudo beleza? Eu sou o Eronildo Tex, um prazer. A partir de agora, tá no ar mais uma mega edição do nosso Programe-se. Você já sabe como é que funciona por aqui o nosso Programe-se? Né, Nanina, não? Então vou explicar você, tá? Você tá curtindo aí o nosso som aqui na sua rádio, que completa você? Então anote o nosso e-mail aí, tá? texstudio@hotmail.com ou, claro, pro e-mail do Programe-se, tá? Programe a sua. @hotmail.com, facebook.com/programa-se no ar, e claro que você vai se dar bem, curte só musicão, pede a tua, aquela que você quer, tá afim de curtir aqui com a gente, manda aí uma sequência de quatro e mande o seu alô que a gente toca! Pra começar legal, o Roberão vai mandar bem aqui com Pitbull, João Lucas e Marcelo, tem você, tem também Vitor e Léo na linha do tempo. Tá começando legal o nosso Programe-se. Aqui o programador é você. Programe-se. It's going down. Let's make a night.

quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você. Nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. O sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é um amor. E nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Do Vitor e Léo, teve você aí, Jay-Z, Drunk Love, teve Lucas, João Lucas e Marcelo, Vamos Beber, teve também Pitbull, Caixa, Timber, aqui no nosso Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Com Eronildo Tex. E aí, tudo beleza? Tamo de volta com tudo pra você ligadinho aqui na sua rádio, que completa você. Eu sou Eronildo Tex, muito prazer, tamo juntinho aí, ó. Parabéns para os aniversariantes, que hoje troca de idade, que bom, né? Bacana. Felicidades mil pra você, saúde e muita paz, e que você tenha, acima de tudo, muita saúde e sucesso. Vamos lá, continua o nosso programa, isso pra você ligadinho, curtindo de boa, é. Vamos lá, tem música chegando aí pra você, com Marcos e Belucci, Mentirosa, tem Fernando e Sorocaba, com Gaveta tem João Lucas e Marcelo, Vamos Beber, fechando legal a sequência, tem Ivete Sangalo e Claudinha Leite, Deusas do Amor, é aqui no nosso aqui programa. O programador é você. Programe-se. Fui eu, falou pra todo mundo que não sou mais nada. Mas no mesmo dia me liga de madrugada, me quer, me implora. Tá fazendo plantão na porta da minha casa. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara, se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que deu bobeira quando eu tava me enganando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara, se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que deu bobeira quando eu tava me enganando. Mas que essa menina é mentirosa, hein? Demais, parceiro. Vou mostrar pra ela como é que funciona o sistema bruto. Vai pagar pra ver agora. Tá espalhando pra galera que tudo acabou, que foi tempo perdido. A história que a gente viveu ainda diz pra todo mundo que você que terminou. Mentirosa, quem terminou fui eu. Falou pra todo mundo que não sou mais nada. Mas no mesmo dia me liga de madrugada, me querendo, me implorando. Tá fazendo plantão na porta da minha casa. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara, se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que devolveu a cana, tava me enganando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara, se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que devolveu a cana, tava me enganando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara, se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que deu bobeira quando eu tava rindo. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara, se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira,

programador é você. Programe-se. Cheguei com tudo pra te ver, de pernas de fora e agora é alegria. Extravasando com você, vem me abraçar, alisar que eu sou de Vênus. Deusa do amor, tô poderosa, linda e sensual. Vem com calor que ao meu lado, tudo é carnaval. Eu tô maravilhosa, tô poderosa. Eu tô, mulheres são de Vênus pra brilhar, fazer a festa. Eu tô maravilhosa, tô poderosa. Eu tô, mulheres são de Vênus pra brilhar, fazer a festa. Tô de pernas pro ar, extravasa, faz a festa. Deusa do amor, tô poderosa, linda e sensual. Galera, Claudilente, as meninas do Carnaval 2014 em Salvador, Bahia. Vamos lá então, rapidinho aqui no nosso Pit Stop. Daqui a pouquinho eu tô voltando, trazendo mais Programe-se. Pra filha participar, aproveita aí, anota o nosso e-mail, tá? texstudio@hotmail.com ou e-mail aqui do Programe-se. Programa é sua, @hotmail.com, facebook.com/programe-se. Vai, rapidão, a gente vai lá e volta. Já! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Oba, tamo de volta pra você, ligadinho em todo o Brasil. Mandar um alô pro Ambrison Miranda, em Munhoz Júnior, São Paulo, a turma lá do 120, em Santana de Parnaíba, São Paulo. E tem também, claro, a galerinha de Carapicuíba e Eli de Limeira. Tá curtindo o nosso som. Tá chegando Shakira e Rihanna. Tem também Fael Williams, tem Sorriso Maroto e tem muito mais só pra você ligado no Programe-se. Programe-se! Envie sua playlist na página do Facebook, facebook.com/programe-se no ar. Ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. You're part of me.